Momento. Hora do Café com Marcos Soares. E ele, Jesus, na polpa do barco, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que estamos perecendo? E ele despertou, e repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. Então Jesus disse-lhes: Por que sois tão tímidos? A pastora pregou hoje sobre timidez. Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus, fala conosco aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. E amém. A pastora pregou sobre timidez. Ela está indo agora cuidar do culto infantil, mas ela falou sobre timidez. E também timidez quando a Bíblia diz que os tímidos, ela pregou lá em Apocalipse 21:8, os tímidos são oito coisas, são oito características que está lá no versículo 8, de pessoas que não herdarão o reino de Deus. 21:8 fala de oito características ou oito coisas que a pessoa pratica, que ela não vai entrar no céu por causa dessas oito coisas. A primeira dela é a timidez, os tímidos. Ai, pastor, eu sou tímido. Preste atenção. A timidez que a Bíblia está dizendo, que a pastora pregou hoje de manhã, não tem nada a ver com uma pessoa que seja uma pessoa mais calada, não é isso. Os tímidos são aqueles que se acovardam, se intimidam diante das coisas do mundo em relação às suas coisas com Deus. Ou seja, ele é capaz de retroceder na sua fé por causa das coisas exteriores, por causa dos amigos que dizem: Ué, agora você é crente? Aí começa a se intimidar. Ué, e agora você não é mais isso, não é mais, não faz mais isso? A pessoa começa a se envergonhar do evangelho. E aí Paulo fala: Porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu como do grego. Mas eu não vou falar sobre timidez, porque a pastora falou de manhã. Você pode entrar depois no Facebook, IEK Itaim Paulista, ou no YouTube, você pode assistir o culto de manhã, que foi tremendo. Deve ter um passarinho aqui, né? Tá, tinha um passarinho aqui cantando, tinha? Bonito, né, um passarinho? Então, olha só. O que eu quero falar aqui hoje é sobre descanso. Deus falou isso comigo hoje de manhã. Diga comigo: descanso. Diga comigo: repouso. Queridos, na hora que a pastora estava pregando, e eu estava sentado ali numa cadeira do lado antes da Gislene, na ponta, e quando ela leu assim: E Jesus estava dormindo na polpa do navio sobre uma almofada em meio à tempestade, Deus começou a falar comigo. E eu comecei, veio uma pergunta no meu coração, que eu creio que foi Deus que colocou. E a pergunta foi essa: Por que Jesus estava dormindo na hora de uma grande tempestade? Imagina você que o barco devia fazer isso aqui, era um barco pequeno. O barco daquela época é como daqui, onde eu estou aqui mais ou menos, no final ali, onde está o menino fazendo, interpretando Libras. 5 metros mais ou menos, por mais ou menos 1,5 metro, quase 2 de largura. Era isso o barco daquela época, o barco de pesca. E Jesus estava ali deitado sobre uma almofada dormindo, e eu imagino que as águas espirravam sobre ele. Mas isso não tirou o sono de Jesus, não acordou Jesus, não incomodou Jesus, porque ele estava ali num momento de repouso, num momento de descanso. E eu gostaria que você falasse para essa pessoa do teu lado: há um tempo de descansar, irmão. Todos nós precisamos aprender a descansar, mesmo em meio à tempestade. Por que que Jesus, eu perguntei, estava dormindo, se estava todo mundo apavorado? E olha, todos que estavam no barco eram pescadores, e todos eles sabiam nadar. Se fosse o caso de alguém cair na água. E quando a gente fala de mar da Galileia, não é um mar de água salgada, é um lago de água doce. É um lago, é como uma represa de Guarapiranga. Como que um lugar que é uma represa pode ter ondas de 2 metros? Por causa dos ventos que sopram das montanhas. Eu já estive lá 9 vezes. Eu já andei nesse mar 9 vezes. De barco, 9 vezes. É impressionante, mas realmente o barco faz assim, como se estivesse em alto mar. E nós estamos falando de água doce, que é a água que abastece todo Israel, a Jordânia e mais outros países, como a Síria. Por isso essa briga toda lá, por causa de água. Rio Jordão, que deságua lá, e que depois ainda vai embora e manda água lá para o Mar Morto. O Rio Jordão, ele é um rio tão abençoado, que ele manda água até para o Mar Morto. Sabe de uma coisa? É assim que é Jesus. Quando ele chega, até aquilo que é morto recebe vida. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Jesus estava descansando, dormindo. Mas por que ele estava fazendo isso? Por que ele estava acordado? E aí o Espírito Santo falou comigo, irmãos. Você quer saber o que o Espírito Santo falou para mim? Quem quer saber, levante a mão aí. Você que me assiste agora pela internet, você que também quer saber, vou revelar para você aquilo que Deus revelou para mim, que não é meu, mas Deus falou comigo. A resposta está logo em seguida. Logo em seguida você vai ver a resposta. Jesus estava descansando, porque grandes lutas estava por vir no ministério de Jesus. Ele estava próximo para chegar do outro lado do mar da Galileia, num lugar chamado, uma cidade chamada Gade. E quem morava na cidade de Gade, naquela provínciazinha, eram os gadarenos. Então, pastor, todo mundo lá era endemoniado? Não. É que a nossa interpretação, ela é tão pobre, que quando ele fala, olha lá os gadarenos, a gente nem sabe que gadareno é porque morava em Gade. É como você dizer, olha os brasileiros, porque moram no Brasil. O fato de ser brasileiro não quer dizer que todo mundo está endemoniado. Mas a Bíblia diz que 2 gadarenos, 2 homens, em outro texto fala que era 1. Quando Jesus, preste atenção, depois de descansar, de dormir, de repousar, porque ele, sendo Deus, está nos ensinando como homens a repousar e a confiar e a descansar em Deus. Porque se nós não começarmos a aplicar isso em nossa vida, aprender a confiar, a descansar, a dormir na presença do Senhor, a confiar na presença do Senhor, nós não vamos conseguir nem sequer chegar do outro lado. Nós vamos afundar no barco. O nosso barquinho vai afundar. O pavor vai tomar conta da gente. A angústia, o medo, a pouca fé, a timidez vai tomar conta de cada um de nós. Jesus olha para eles e diz: o que está acontecendo com vocês, homens de pequena fé? Por que vocês duvidam? Normalmente as pessoas que duvidam são aquelas que estão agitadas em meio às tormentas da vida. Normalmente as pessoas que têm pouca fé ou quase nenhuma fé, são aquelas pessoas que só vivem ali atemorizadas, apavoradas, ansiosas, olhando para as coisas que estão ao seu redor. Quando nós devíamos aprender o quê? Como é que diz aquela música? Eu preciso aprender a confiar e descansar. Se eu cair, tua mão me levantará. Não é assim que a gente canta aqui? A gente sabe cantar. Cantar todo mundo sabe. Mas o problema não é cantar, é viver o que você canta. É praticar aquilo que você sabe. Esse é o nosso desafio. E então Jesus, a primeira coisa que ele faz é acalmar a tempestade. Só pode acalmar a tempestade quem está calmo. Só pode ordenar as tempestades, as ventanias, as ondas para cessarem quem vive uma vida de descanso em Deus. Uma pessoa que vive, que está descansada, a sua mente está mais aberta, mais saudável. O seu espírito está mais aguçado para ouvir a voz de Deus. Amados, preste atenção. Eu creio que Deus hoje tentou falar com alguns de vocês durante o seu dia. Não, pastor, Deus não falou comigo. Eu fui para a feira. Misericórdia, pastor, lá na feira. Laranja, banana. Olha a mexerica, dona. É 2 por 1 real. Pastor, mas não dá para ouvir a voz de Deus de jeito nenhum. Pois eu digo para você que se você for uma pessoa que estiver descansando na presença de Deus, em meio à tormenta, à tempestade, Deus vai falar e você vai ouvir nitidamente aquilo que Ele quer falar para você. Então o nosso problema é que a gente fica mais sintonizado, antenado com as coisas externas do que com as coisas interiores, com aquilo que Deus quer falar, com aquilo que Deus quer fazer. Olha só, nós ficamos, eu fiquei aqui ontem o dia inteiro trabalhando com alguns irmãos. Nós paramos 6:30. Eu tomei um banho aqui mesmo. Eu já tenho um mini guarda-roupa aqui, umas roupas de reserva. Já deixo aqui. Já tomo um banho aqui mesmo, troco, já desço aqui e tal. Fiquei pro culto aqui, cultão dos jovens. Quando acabou aqui, falei para a pastora, então vamos embora agora, vamos. O nosso grande problema é quando vamos embora, porque a gente já sai daqui moído o dia inteiro, né? Mentalmente, fisicamente, espiritualmente, porque aí às vezes até está trabalhando, tem que parar para atender, para fazer aquele monte de coisa. Ontem a pastora falou isso de manhã aqui. Falei, olha, vamos comer em algum lugar, né? Vamos comer em algum lugar, porque cheguei em casa, fazer comida 11:30 da noite, para levantar no outro dia, às 6 da manhã, 6:30, nós estamos de pé, para vir para o culto, depois voltar de novo, voltar para o culto, depois voltar. Vamos passar em algum lugar, vamos. Passamos na onde, na onde, na onde, na onde, na onde? Habibs. Né? Vamos comer um charuto. Não é fumar charuto não, hein? Daqui a pouco vai ter gente que vai falar assim, olha, o pastor e a pastora saem da igreja e foi fumar charuto. Não, é comer um charutinho. Sabe o que é charuto? Repolho embrulhado, sabe como que é? Folha, aquela folha de uva também. Vocês sabem o que é, né, não? Eu já sei até o prato, é primavera. Ou é verão, uma coisa assim. Só não é inverno. E a gente estava comendo. E a gente volta em mente, para naquele lugar. Tem uma moça que quando você chega lá, ela trata a gente tão bem. Tão bem, irmão, eu não consigo comer num lugar, seja onde for. A pessoa me trata bem, eu saí e olhar assim pra pessoa, palitando o dente, valeu. Eu tenho que deixar uma caixinha. Ah, pastor, agora só quer dizer que nós temos que fazer isso. Irmão, pelo amor de Deus, você não tem que fazer nada. Eu estou dizendo o que eu faço. Está entendendo? Ah lá, R$6 que sobra, 7, eu dou uma caixinha. Porque eu acho que é tão bacana. Eu já fui garçom. Já trabalhei de garçom. Puxa vida, a gente tratava tão bem as pessoas, né? Sempre esperando receber uma caixinha rica, não espero, uma gorjetinha. Mas se não recebia também, fizemos o papel. Ô, irmão, quando eu entregava a comanda para a pessoa assim, eu sempre colocava atrás: Jesus te ama, Deus te abençoe. Aí pintava umas caixinhas lá da hora. Aí eu não pintava nada. Mas era tão bom. Uma coisa é quando você está do lado de cá, né? Uma coisa é quando você está precisando, que você quer. Outra coisa é quando você está do lado de cá, que você pode dar. Não estou dizendo que quem pode dar, dá. Quem não dá, não dá. É igual a construção. Você dá aquilo que você pode. Não sabe dar aquilo que você não pode. E a moça atendeu a gente também. A gente acabou de comer. Aí o rapaz trouxe a comanda. Eu falei: ó, não é para cobrar os 10% aqui, não. É para cobrar só o valor que eu comi, porque a caixinha eu vou dar na mão da moça que me atendeu. Eu sempre faço isso. Aí eu dei para a moça a caixinha. Meu Deus, ela falou assim: não, eu já havia dado outras vezes. Ela: não, não precisa, não precisa. Eu olhei para a cara dela. E Deus falou comigo: ouça. Deus falou comigo dentro de um lugar árabe, dentro do Habib's, sentado, terminando de tomar meu suquinho de morango com charuto. Charuto de comida, viu? E eu falei, Deus falou assim para mim: chama ela e conversa com ela. Chamei ela e vem cá. Ela deu a voz assim e falou assim: ó, não leva mal o que eu vou te falar, não. Mas quando alguém quiser te abençoar, não faz isso mais, não. Quando alguém quiser te abençoar, você pega e fala assim: muito obrigado, Deus te abençoe. Eu estou te abençoando. Ela: obrigado, Deus te abençoe. Eu falei: amém. Você pode dizer: pastor, o que tem isso a ver? Para mim tem tudo a ver, porque Deus falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus. Nosso problema é que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus hora nenhuma, momento nenhum. O que está de errado? É Deus que não fala? Não, somos nós que não ouvimos. E por que que nós não ouvimos? Porque nós estamos perturbados com tanta coisa ao nosso redor. Eu vou dizer para você, é tão legal o caça-tesouro. Sabe o que é caça-tesouro? Sabe o que é caça ao tesouro? Então vai um dia no Face a Face e faz lá, você vai saber. Mas vou falar um pouquinho aqui. Vem nos jovens, olha aqui, você vai saber o que é caça ao tesouro. Os meninos fazem caça ao tesouro, que eles saem e oram. Eles oram e saem. E fala: Deus, fala comigo, o que é para mim fazer hoje? De repente, ele está orando e Deus mostra para aquela pessoa. Uma pessoa com um vestido vermelho, e um sapato branco e um coque na cabeça. Aí a pessoa orou e falou: meu Deus, uma saia vermelha, sapato branco e um coque, cabelo enrolado, o que, que é isso? Tá bom, aí sai andando na rua, caça tesouro. Vira aqui, quando vira, saia vermelha, sapato branco, coque na cabeça, misericórdia é ela. E aí a pessoa chega e diz: escute, tudo bem? Queria falar uma coisa para você. Olha, eu sou um cristão e eu orei hoje e Deus mostrou para mim uma mulher com uma roupa vermelha, um sapato branco e um coque na cabeça. E você apareceu na minha frente. Eu não sei se você está precisando de alguma coisa, mas eu gostaria de orar para você, se você quiser. Irmão do céu, você não sabe as coisas que acontecem. A pessoa começa a chorar. Outra hora Deus mostra num número, 564. Meu Deus, o que é isso? É loteria. Se for um crente meia sola, ah, é loteria, é o jogo do bicho. Aí ele sai na rua e vai olhando. Daqui a pouco ele bate os olhos na casa, está lá o número da casa lá. Vou sair para fora: moço, não leva mal não. Sou um cristão, estava orando. Eu pedi para Deus mostrar alguém que precisa de uma oração hoje. E Deus mostrou o número justamente da tua casa. Eu posso orar pela sua casa? Posso orar pela sua vida? Irmão, você não imagina como Deus está usando os jovens, os adolescentes, muitos homens, muitas mulheres, muitos líderes de célula, como Deus está usando para curar pessoas, para transformar pessoas. Sabe o que é isso? Gente que está aprendendo a se mover no mundo espiritual. Se mover no mundo carnal, todo mundo sabe, não é? Ei, a igreja foi embora, eu fiquei sozinho, Senhor. Será que na internet me abandonaram? Você que está me assistindo me abandonou? Não. Ah, você está aí também, né? Então escute essa aí. No mundo carnal, todos nós sabemos mover. Passa uma mulher rebolando, o cara fala assim, ó, tá. Esse é o mundo carnal. Passa o carinha com o peitinho um pouquinho inchadinho assim, tá? Uma camisetinha bem apertadinha e tal, coladinha. Esse é o mundo carnal. A gente sabe se mover no mundo carnal. Hein? Cair uma carteira do bolso de alguém, o cara para, pisa em cima assim, fica lá meia hora. Ó, esse é o mundo carnal. Mas nós temos que entender que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, criado para as boas obras que Deus tem para a nossa vida. Então nós temos que aprender a andar neste mundo. Nós temos que aprender a nos mover no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque nós não somos uma carne que tem uma alma com um espírito. Não, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos um corpo. Deus nos fez espirituais. Antes de você nascer com o seu corpo, você já tinha nascido no coração de Deus. Antes de você ser gerado no útero da tua mãe, você foi gerado no coração de Deus. Glória a Deus. Deus criou você para grandes coisas. Então aprenda a descansar. Aprenda a parar, a meditar. A ouvir Deus falar com você. Vai ter hora que você vai pensar assim, meu Deus, eu estou ficando doido. Não está não. É Deus falando com você. Deus querendo usar a sua vida. Deus querendo manifestar a glória dEle, para Ele, por Ele, através de você. Ele precisa usar alguém nessa terra, e Ele quer usar você e quer usar a mim. Escute, Deus quer usar você. Põe as tuas mãos assim, amado. Você que está aí me assistindo, põe as tuas mãos assim. Essas suas mãos aí. Deus quer usar as suas mãos para curar os doentes. Deus quer usar as suas mãos para expulsar demônios das pessoas. Deus quer usar suas mãos para abençoar outras pessoas. Deus quer usar a sua mão para que através das tuas mãos você receba o melhor de Deus dessa terra. Deus quer usar as suas mãos para que outras pessoas sejam abençoadas. Não é só para você não, irmão. Em nome de Jesus, Deus, cada mão estendida aqui nesta noite, que sejam mãos usadas pelo Senhor. Eu profetizo, declaro isso em nome de Jesus. Com essa mesma mão, aplauda Jesus. Toda a glória, todo o louvor, toda a honra seja dada a Ele. Agora veja, quando Jesus pisa naquela terra, os endemoniados vêm, e os demônios começam a falar através da boca deles. Olha o que os demônios fazem. Eles se ajoelham diante de Jesus, dentro do corpo daquele moço. Os demônios põem aquele moço de joelho e falam: Jesus, filho de Davi, por que vieste nos atormentar antes do tempo? A presença de Jesus é um tormento para o demônio. Pensa nisso. Se tem uma coisa que, olha, se tem uma coisa, meu irmão, que o diabo não resiste, diga assim: oh, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Qual é o nome? Jesus. Quando você fala em nome de Jesus, Ele disse: em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, em meu nome vocês vão orar, as pessoas vão ser cheias do Espírito Santo, em meu nome, em meu nome, em meu nome. Oh glória! Diabo não resiste, o demônio não resiste o nome de Jesus. Outra coisa, é o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, o sangue da expiação, o sangue que nos lavou, o sangue que nos comprou, o sangue que pagou o preço pelos nossos pecados, e agora nós somos livres. Essas duas coisas, o diabo não resiste. E então os demônios falaram: Senhor, ó Senhor, Senhor, se tu queres que saiamos dele, permita que entremos naqueles porcos. Havia vários porcos ali. E Jesus perguntou: qual é o seu nome? Eles disseram: Legião, porque somos muito. Uma legião, 6 mil. 6 mil soldados romanos eram uma legião. Então, no corpo daquele homem, tinha mais de 6 mil, porque ele disse: legiões. Legião é o nosso nome. Tinha 6 mil. 6 mil demônios. Irmão, você já pensou 6 mil demônios dentro de uma pessoa? Meu Deus, que corpo fantástico que Deus fez. Que corpo que Deus deu para você e para mim. Mesmo 6 mil demônios dentro daquele corpo, o cara estava lá, sofrendo, amarrado, mas estava lá. A Bíblia diz que prendiam ele com cadeias e ele quebrava. Tentavam prender em prisões, ele arrebentava. Jesus disse: sai dele, pode ir para os porcos. Os demônios saíram e entrou nos porcos. Só havia porquinho gritando. E os porcos ficou tão agitados, um mordia o outro. E daqui a pouco começaram a correr com ele. Tinha um precipício. Os porquinhos caíram e morreram lá no mar. Quem morreu foi os porcos, não foi os demônios, não, viu? Demônio não morre afogado. Quem morreu foi os porcos. Aliás, os donos dos porcos ficaram tão bravos que não queria que Jesus ficasse mais ali, por causa do prejuízo que eles tiveram. Mas olha o que aconteceu: aquele homem ficou são. A Bíblia diz que aquele homem ficou perfeito. Ficou livre. Quando as pessoas chegaram e viram aquele homem no seu estado normal, normal, eles ficaram admirados e glorificavam a Deus. E então Jesus disse: vai para sua casa. Porque, irmãos, imagina, ele não podia mais nem chegar perto da casa dele. Os pais dele, a família não queria ele. Mas agora não. Então veja, Jesus estava repousando, descansando, porque havia uma batalha espiritual pela frente. Sabe, amados, muitos de nós queremos vitória na nossa vida, mas não queremos descansar em Deus, confiar em Deus. E aí, quando os problemas vêm, você perde o chão, porque você não tem rumo. Você fica sem rumo na sua vida, no seu casamento, porque você não quer pagar o preço de confiar em Deus. Não tem como você viver com um pé para Deus e um pé para o diabo. Não podemos agradar dois senhores. Você não pode agradar dois senhores. Quem é o Senhor da tua vida? Tanta gente que vive não porque por causa das pessoas ou por causa de Jesus, vive por causa de coisas. E coisas passam, não é verdade? Coisas se acabam, coisas se deterioram. Quando você precisar de entrar numa batalha, você estará preparado? Você está preparado para as batalhas que virão daqui para frente na sua vida? Então comece a se preparar. Como, pastor? Entregando o teu coração a Jesus, entregando sua vida a Ele. dizendo para ele: Jesus, aqui está um cara, aqui está um homem, aqui está uma mulher, pecador, que precisa da tua graça, que precisa do teu amor, que precisa da tua misericórdia. Você vai começar a descansar em Deus. É uma luta, irmão, é uma luta da carne com o Espírito, porque o Espírito Santo está dentro de você e ele vai começar uma obra maravilhosa na tua vida. E a carne, ela vai querer falar para você: não, continua assim, e o Espírito vai dizer: não, agora eu quero mudar a sua vida, eu vou transformar você. E aí você vai tomar uma decisão, porque Deus respeita a tua decisão. Eu vou descansar em Deus, eu vou me entregar. Aí você vai começar a ver milagres acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família. O impossível vai começar a acontecer na sua vida. Hoje de manhã, alguém esteve aqui de manhã? Uma meia dúzia de pessoas, né? Vimos o vídeo aqui da Arlete. A Arlete foi pro México. A Arlete está no México, né? Nunca pegou sequer um avião aqui no Brasil, foi sozinha para o México. Meu Deus do céu, quando a gente ficou sabendo que ela comprou a passagem um dia depois, que a passagem dela foi comprada um dia depois da minha cunhada, eu falei: pronto, meu Deus, como vai ser? Essa mulher vai chegar lá, ela não fala espanhol, não fala inglês, como é que ela vai fazer a imigração? Meu Deus, como é que vai ser lá? Vão brecar ela, Senhor. Aí começou a intercessão do lado de cá. Aí começou todo mundo a entrar em oração, em jejum, repreender isso, aquilo. Senhor, dá sabedoria para ela, que ela possa falar em línguas estranhas lá. Senhor, Deus, ajuda ela. Ela não sabe nem o que é gate. Pastor, o que é gate? Gate é porta, portão. É o portão de embarque. Lá você vai ver puerta ou gate. Se você ver gate ou puerta, vai para lá, pro número do bilhete. E vê o número da poltrona, se você está na poltrona errada. Meu Deus do céu. Irmãos, agora imagina. Eu fiz uma pergunta para ela em casa. 5 dias antes dela viajar: você tomou a vacina da febre amarela? Vixe, precisa? Quase que eu falo, sua febrenta. Irmão, ela está lá. Ela está lá. Já chegou lá e postou um vídeo ainda com a bandeira do Brasil do lado e da doença do outro lado. Oi, gente, eu cheguei aqui no México. Tá. Isso é milagre. Isso é milagre. Falei hoje de manhã, acho que vale a pena eu falar aqui para vocês. A gratidão é algo tão grande na vida da gente, irmão. No domingo à noite aqui, eu acabei de pregar, e eu estava exatamente ali onde está deles, virado desse, bem assim, e alguém me agarrou por trás. Foi um agarrão que me pegou aqui pela cintura, aqui assim. Eu falei: essas crianças, né? Essas crianças, tem um que todo dia, quando acaba o culto, ele vem para me orar por ele e tal, aquela coisa toda. As criançadas vêm abraçar a gente. E eu já pensando, virei. Quando eu olho: quem é? Quem? Arlete. Chorando. Olha, meu pastor, vou viajar amanhã, estou indo embora. Mas, irmãos, olha, o que me quebrantou tanto, mais uma vez, né? A gente tem que estar alerta para aquilo que Deus está fazendo. Eu cheguei em casa semana passada, uma semana dela viajar. A Arlete está lá em casa. Ela trabalhava em casa, limpava minha casa lá, nossa casa. E aí ela falou, a minha cunhada falou assim: olha, Arlete. Eu falei assim: quem é que está fazendo aqui, Arlete? Aí a minha cunhada falou: ah, eu trouxe ela. Ela falou que ela queria vir, que ela não ia para o México sem fazer a última limpeza da sua casa. E ela, que ela quer fazer essa limpeza, ela quer fazer como uma oferta para você, por aquilo, por todo esse tempo que ela pôde trabalhar aqui na sua casa. Poxa, eu fiquei tão... Caramba! Minha casa não é pequena. E tinha dia que a gente chegava lá, 7 horas da noite, ela ainda estava lá. Levantava 7 da manhã. Caramba, Lete! Na hora que ela me abraçou aqui, Deus falou comigo: você vai deixar ela aí, não vai dar nada para ela. Tá vendo? Você tá vendo o que é? Aí lá vai eu meter a mão na carteira. Olha, isso aqui é para você viajar. Pastorzinho. E ainda falou assim para mim: eu creio que o senhor vai lá no México fazer meu casamento. Eu não falei, eu recebo, não, porque não é eu que vou casar, né? Eu falei, tudo bem, então recebe aí, né? Você que tá falando. E eu todo feliz, olha como Deus age. Quando Deus quer fazer uma coisa, Ele não pergunta, Ele simplesmente faz. Escute! Quando Deus quer fazer uma coisa, Ele não pergunta, Ele faz. E eu todo feliz, porque eu pude ajudei ela, né? Falei pra minha esposa: ai, a Arlete me deu um abraço hoje, falou que estava indo. Aí na hora Deus falou comigo, eu dei um dinheiro para ajudar ela. Ela: eu também dei. Falei: ah, olha, olha, veja se essa menina não está com a bênção de Deus na vida dela. Eu falei: é mesmo, glória a Deus. Então, irmão, confia no Senhor, se entregue, mergulhe na presença do Senhor e você vai começar a vencer os desafios. Primeiro desafio: os gadarenos. Agora que aquele homem está limpo e voltando para casa, Jesus agora atravessa de novo. Olha só, agora Jesus volta de novo. Por isso que você precisa descansar, que a obra é grande. Deus quer usar grandemente a tua vida. Você precisa estar sensível que Deus quer fazer. Se de repente você estiver indo por uma rua e você ouvir uma voz dizendo para você: vira para a direita, mas meu caminho é para a esquerda, Senhor. Mas Deus fala: vira à direita e vai por outro caminho. Obedeça, porque Deus tem algo para fazer. Ou Deus tem um livramento para te dar. Deus está falando aqui. Preste atenção no que Deus está falando comigo e com você aqui hoje. Com você que está me assistindo aí. Não reclame. Não reclame achando que Deus não está olhando para você, se você mesmo não para para descansar em Deus, para repousar e ouvir a voz de Deus. Quando Jesus atravessa de volta, Ele vai encontrar uma mulher, ou melhor, um homem que pede, implora, clama a Ele que vai orar pela sua filha que está extremamente doente. E na verdade, a menina estava mal mesmo, a ponto de morrer. E no meio da caminhada, enquanto Jesus está indo e a multidão com Ele, uma mulher com 12 anos, uma hemorragia, a Bíblia diz que entra no meio da multidão, porque ela tinha colocado no coração dela e se ela tocasse no manto, na orla das vestes de Jesus, ela ficaria curada. E quando ela toca, Jesus leva um choque. E Jesus para. E Jesus diz: alguém me tocou. E os discípulos olham para Jesus e dizem: mestre, a multidão toda te aperta. E o Senhor diz que alguém te tocou. Irmão, uma coisa é todo mundo apertar Jesus. Uma coisa é você apertar, outra coisa é você tocar Jesus. Uma coisa é você vir para a igreja, outra coisa é você entender que você é a igreja. Uma coisa, irmão, é você tocar. Uma coisa é você apertar, outra coisa é você sentir, acreditar. que ali o seu milagre vai acontecer. Aquela mulher colocou no coração dela: escute, tem muitas coisas que você precisa aprender a colocar no teu coração. O salmista diz: escondi a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. Levante todo dia de manhã e diga: esse é o dia que o Senhor criou, eu vou me alegrar nesse dia, eu entrego esse dia nas tuas mãos, Senhor. Cuida da minha vida, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida do meu trabalho, eu entrego a ti todo esse dia. Pronto, o Espírito Santo vai na minha frente, você já falou tudo. Aí o Espírito Santo vai à sua frente, cuidando de você, guardando você, livrando você, abençoando você, abrindo porta para você, e algumas vezes fechando porta para você, porque nem toda porta que está aberta diante de você é porta que Deus abriu. Às vezes o diabo coloca também algumas portas na nossa frente, e você acha que é Deus. Por quê? Falta de descanso, falta de discernimento. Ó, você não quer aqui não, tá? Ah, dá para fazer aqui por baixo dos panos. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Ô, irmão, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Eu quero que todos vocês olhem para mim. Olhe para mim. Olha que homem bonito que eu sou. Olhe para mim. Preste atenção no que eu vou te dizer. A minha carteira foi suspensa. Eu fui suspenso pelo Detran. O Detran de São Paulo me suspendeu de dirigir. 24 pontos na minha carteira, eu recebi uma carta na minha casa. Eu fui lá. Três multas minhas. O irmão tinha assinado lá como o infrator. E eu como o proprietário do veículo. Porque na verdade foi ele que tomou a multa. Eu não vou falar não, porque é meu amigo Pantufa que eu amo. Né? E ele assinou. Mandou a carteirinha dele aberta lá. Bonitinho. Coisa linda, irmãos, olha lá. Aí sabe o que aconteceu? Os pontos dele. Ah, e teve uma outra multa que um outro irmão também pegou, porque não era minha. 4 multas que não era minha. Irmão, não! Oh, Jesus, eu vou morrer aqui dentro. Me segura, me dá um copo d'água. Me dá um copo d'água, uma garrafa. Não é possível. 5 multas não era minha, lembrei de mais uma. Passando mal. A outra multa veio pra ela. Na box branca. Lembra? Aí eu assinei. Assinei a multa. 5 multas. Essa eu peguei pra mim. Mas 5 multas não era minha. Só uma era. De verdade. 4 pontos. Eu tenho mais de 30 anos que eu dirijo. Minha categoria é D. Não é B de barriga, nem A de abelha e nem C de cavalo. É D de dado. Nunca fico. Mãe, isso é uma coisa que eu fico doente. Eu tenho algum problema que eu não causei. Aí recebi a carta lá. Peguei o pantufa, pus ele no carro, falei: você vai comigo lá. Você vai lá. Não, pastor, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu. Leva todos os documentos, vamos lá provar que não foi eu, foi você. Aí nós fomos lá. Primeiro no DR. 3 multas era o DR que ele tomou. Porque ele estava 160. Eu falei: olha a velocidade. Não, pastor, que tem radar não. Imagina ir para o interior de São Paulo. Ele... Tá bom. Aí, seu pé pesado, né? Chegou no DR, sabe o que aconteceu? Fui pedir para fazer um levantamento. Eu quero ver todos os documentos que foram mandados. Sabe o que aconteceu? Pergunta para mim: o que aconteceu, pastor? Perguntei. Aí eles me fizeram um levantamento. Eu fui lá buscar o levantamento. Tava tudo certinho. Ela falou: tá tudo certo aqui, os documentos vêm mesmo. O senhor Tiago Rocha aqui realmente assinou, mandou a carteira. Só que o senhor assinou também como proprietário, mas não mandou a sua carteira de habilitação. E eu falei: oxe, precisava mandar? Ela disse: Senhor, desde agosto de 2016, a legislação mudou. Quando o infrator não é o proprietário também tem que mandar a carteira de habilitação. Eu falei: mas se eu já sou o dono do carro e já está no meu nome a multa, como é que tem que mandar? Eu falei assim: lei é para ser cumprida. E ele estava lá na porta, assim, uns 10 metros. Eu falei: você fica ali, porque eu vou falar para a moça que foi você, vou te mandar te chamar. E ele estava na porta assim, ó. O Felipe estava junto. Sola essa música aí, sola. Eu sentado lá na cadeira, porque eles dão uma senha e chama, né? Eu sentado e olhava pra ele, ele assim, ó. Meu celular ainda. Descansado. E eu ali assim, queimando meu tutano. Eu falei: como é que eu faço pra recorrer? Passou o prazo. Não tem mais jeito? Não. Falei: Thiago, vamos atravessar o rio aqui, na Avenida do Estado. Agora vamos lá no Detran, poupa tempo, para ver se eu consigo as outras 3 multas, porque essa aqui já era. Essa já foi para minha carteira mesmo. Engraçado que ele falou assim: nossa, pastor. E aí, nós fomos pro Detran. Quando cheguei no Detran, mesma coisa. Peguei fila, e PPB, BBB, fiz a justificativa. Aguarda em casa que vai chegar um comunicado. Então o senhor entra no site www. Irmão, aquela luta. E com essa senha o senhor vai saber o resultado. Final das contas, foi indeferida também as 3 multas do Detran. Que foi multa aí de radar, marginal lá, velocidade acima, que negócio. Meu Deus. Aí fui lá no Detran, falei: moça, ó, detalhe, irmão, aonde eu ando em São Paulo, eu só vejo neguinho assim. Oi, pastor. Oi, irmão. Eu tô no Brás, irmão. Você acha que tem gente da igreja no Brás? Pior, vou te contar um lugar, né? Bom pra comprar. Eu tô no Brás, só passa. É, pastor! Aí eu tô: pastor! Eu vou lá na Santa Virgínia. E aí, pastor? Pastor! Olha lá, quem quiser comprar, não tá vendendo antena ainda, não? Antena parabólica e tá, tal. Olha lá, procure lá. Beleza? Filma ele em cima lá. Então, escuta essa aqui. Tem um dia que eu tô passando lá na Santa Virgínia lá. Aí o cara: ó o DVD e tal, os DVD aqui, e do Windows, e não sei o quê. E eu tô passando assim, ele: ó, pastor Marco! E eu olhei assim, e o Thiago tava junto comigo. O Pantufo tava junto comigo. E eu disse assim: ô, irmão, tudo bem, não sabe, não sei quem é. Ô, pastor, e o Carlão, como é que tá? Eu falei: tá bem. E ele com aquele monte de coisa de CD, com aquelas placas assim. Eu falei: meu Deus, se vier um avião, meu Deus do céu, tô ferrado aqui. Então, pastor, ó, seguinte, eu fui no encontro de casais, pastor, meu casamento tá benção, tal. Ó, pastor, tá meu cartão aqui, precisa de qualquer coisa, é só. Eu catei o cartão. Bora, Thiago, bora. Ó. Meu Deus do céu. Tô no parque do... Tô lá no parque, na 25. É, pastor. Eu vou comer lá em cima. Pra ver a menina. E aí, pastor, tudo bom? Ah, a garçonete, nem sei quem é. Tudo bom, pastor? 3 beijinhos, tudo bem. Só aquele que é o tilápia? É. Irmão, eu entrei no Detran. Presta atenção. Eu fui na rua falando assim: Deus, o Senhor é Deus. E é Deus de milagre. Deus, eu conheço tanta gente me conhece. Prepara um servo teu aqui dentro, Senhor. Prepara um servo teu aqui dentro. Que possa me conhecer e perguntar: o que o Senhor está fazendo aqui, pastor? Para mim dizer que eu estou com a minha carteira sendo suspensa. e essa pessoa ser um agente de Deus para tentar me dar uma luz, uma luz, entendeu, irmão? Uma luz! Entendeu a luz, né? Quando eu falo para vocês aqui que eu também sou o primeiro pecador, vocês pensam que é brincadeira, porque passa umas coisas no coração da gente, tem hora. Irmão, na hora da prova, assim, a gente... E o pantufa comigo. E eu assim, eu vou para lá, vou para cá. Olhei para a moça lá na recepção do Poupa Tempo. Olá, bom dia. Tipo assim, você me conhece? Não. Né? Eu já mostrei o papel, ela fez assim, ó, primeiro andar. Mas nem que... Primeiro andar, primeiro andar. Fila, peguei uma fila lá. E eu tô vendo lá um monte de gente atendendo. Assim, e eu olhava assim, eu ria. Tinha hora que eu fazia cara de crente com auréola, sabe? Assim, ó. O irmão, pensa. Eu sei que vocês estão rindo, mas vocês também fazem isso. Eu tava assim. Aí o moço me chamou próximo. Cheguei lá. Então, olha, que eu recebi essa carta, já fui lá, já vim aqui e tal, né? Qual que é o próximo procedimento? Pega a senha, espera que vai chamar o senhor. Tá bom? Peguei a senha, fiquei ali, olhando para aquele painel, irmão. E eu falei, é agora que o milagre vai acontecer. É agora. Eu vou cair no guichê de um irmão ou de uma irmã da igreja. Aí, pimba, o meu número. Eu falei, agora. Eu fui lá, sentei, oi! Mostrei o papel, ela disse, cadê a carteira do senhor? Está aqui, assina aqui. O que é isso aqui? Não, o senhor está entregando a carteira. Eu falei, tem que entregar mesmo, né? Não tem jeito, né? Ela falou assim, tem que entregar. A pastora também, aconteceu isso com ela, ficou 2 meses, aí teve que fazer reciclagem, né? Eu falei, 2 meses passa rápido. Passa rápido. A moça veio para mim e disse, senhor, o senhor sabe que a legislação mudou, né? Eu digo, mudou, sei que agora tem que dar a carteira, o xerox, contou uma multa. Falou, não, é quanto às penalidades da suspensão. Eu falei, mudou? Ela falou, mudou. Eu falei, mas a minha esposa pegou 2 meses, assim, bem com aquela voz bem assim de crente. Minha esposa pegou 2 meses. Ela disse, pois é, agora o mínimo é 6. Aí, irmão, aí eu fiz aquela pergunta, né? Com aquela dor na barriga, eu falei, e o máximo? 2 anos. Eu falei, isso é o quê? Suspensão. Só para suspender. Não é caçar, não. Eu falei, meu Deus, eu estou ferrado. O milagre não vai mais acontecer mesmo, não. A moça foi lá, jogou no computador lá, aí veio, já sai na hora. 6 meses. Fazer o quê? Fazer mesmo, foi glória a Deus. Falei, amém. Deus seja louvado. 6 meses, né? Ou seja, dia 13 de janeiro. Pensa numa pessoa que precisa dirigir todo dia. Para tudo que é canto. Agora começa a minha peleja. É a do coelho, de novo. Oi? Como é que é? Eu não entendi. Só você fala. Bilhete do idoso, irmão. Ô, meu. Eu te falei, eu dei um abraço nela, falei, irmã, eu te amo tanto, que a senhora me ajuda nas mensagens. Hoje, eu abracei, amei, mas eu ainda não estou lá não, calma, irmã. Ainda tem muito chão para torrar, muita lenha para queimar. Escuta, irmãos, quer ouvir o final? Eu vim dentro do carro, eu já estava dentro do carro, tipo assim, Deus, o que eu fiz de errado? Eu não fiz nada de errado, olha a minha cabeça, não fiz nada de errado, o infrator está do meu lado. Ele que tinha que estar suspenso, não eu. rindo por dentro, eu sei que ele está rindo. E eu estou aqui sem a minha carteira. Irmão, eu entreguei minha carteira. Com aquela minha foto assim. Aí, sabe o que ela falou para mim? Dia 13 de janeiro. Irmão, sabe o que é passar Natal? Sabe o que é passar a virada do ano aqui? 13 de janeiro. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Eu preciso. Como é que eu vou fazer? Vou ter que contratar um motorista para dirigir para mim. Aí a minha mulher já olhou para mim com uma cara meio atravessada, né? Eu falei, nega, você vai ter que me ajudar aí. Meu horário de levantar é 6 horas, 7 horas eu saio de casa e só pego quando der. Olha, irmão, dura, hein? Eu falei, eu tô ferrado. Eu sabia que eu ia me ferrar. Pensa, eu sento no carro aquela mulher, todo buraco na rua ela passa. Parece que ela vê o buraco. Pumba! Meu carro, com a minha Ranger 3.2 automática, só vi assim, ó. Bum! Eu, ai! E eu ouvi a Ranger dizer: papai, me ajuda. E ela vem que vem. Mas sabe de uma coisa, irmão? De lá pra cá, do dia 13 pra cá, já vai fazer um mês já, hein? Ela tá dirigindo, eu tô. Os irmãos até tiram. Os irmãos ficaram me alugando, dizendo, aí tem Uber, né, pastor, agora, hein? E de graça ainda, né? Pois é. Irmão, você acredita que eu venho respondendo meus e-mails, eu venho lendo a Bíblia, eu venho fazendo um monte de coisa e ela lá dirigindo. Eu tô descansando minha cabeça. Escuta, olha o que Deus falou pra mim. Você percebeu que você está mais tendo mais tempo para se relaxar? Porque o trânsito estressa ou não estressa? Um mês praticamente já está passando. Quase um mês, né? E Deus falou para mim: vai ser assim. Você não vai dirigir. Eu falei: eu não vou dirigir. Já que não é para dirigir, eu não vou dirigir. Eu não vou dirigir. Por enquanto é ela. Qualquer hora eu posso gritar o Zezão. Qualquer hora eu posso gritar o Pantufa. Você vai ser o primeiro. A Gislene. Qualquer um aí. Me ajuda. Em último caso a gente pega o Uber, né? Mas Deus quer que eu esteja com a minha cabeça tranquila. E de verdade, irmão, para trabalhar, para fazer o que nós estamos fazendo aqui, tem que ter uma cabeça boa. Porque se a gente não tiver uma cabeça boa, se a gente não estiver tranquilo, a gente, nossa, já é esse horário, a gente deixa de vencer as vitórias que Deus tem adiante de cada um de nós. Obrigado por você me ouvir nessa noite. Obrigado por você sorrir junto comigo e ouvir os meus testemunhos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus tenha falado com você. Meu Deus. Quero dizer que eu amo muito vocês, irmãos. Eu tenho orado muito pela vida de todos vocês, de toda a igreja. Quero aqui aproveitar alguns minutos que nós temos antes de acabar o culto, de agradecer a todas as pessoas que são voluntárias, que vêm aqui à igreja. Agora nós estamos numa reforma e a gente não pode parar. Olha só, irmãos, terça-feira, com fé em Deus, terça-feira, ô Bin Laden, terça-feira, né? Terça-feira acaba aqui. A gente chama ele de Raul Seixas, mas o pessoal chama ele de Bin Laden, mas é o apelido dele. Qual é o seu nome mesmo? Júlio, o Júlio. O Júlio está aqui. O Júlio é, faz, também é empreitado lá, da empresa lá, Serra Negra. Terça-feira, com fé em Deus. O telhado está colocado, né? Com fé em Deus. Não tivemos nenhum acidente grave, não tivemos. Só uma das pessoas da equipe que cortou o dedo, subindo a telha da empresa, só da empresa. O telhado vai terminar terça-feira. Que dia que é terça-feira mesmo? Que dia? Que dia? Com fé em Deus. Hoje é 28? Não, então é dia 30. Hoje é 29, né? Dia 31. Vai terminar aqui, né? E a gente vai partir para outra etapa, que é fazer o fechamento aqui, para não entrar vento. Alguém já subiu aí em cima e viu lá como é que tá? Eu sei que é um tal de gente que para aqui na frente, irmão. Tira foto. Tem que ver. Os irmãos aqui, os irmãos do lado aqui, ó. Ontem estava tendo um culto deles aqui. Parava aqui assim, guerreiro, tá aqui na frente. Aqui, fica quietinho, né? Então, nós estamos fazendo uma grande obra. Essa obra não é minha, não é para mim. Essa obra é para nossos filhos, nossos netos, para todos nós aqui. Então eu quero agradecer os voluntários que têm vindo aqui ajudar, gente que sai da sua casa, as irmãs que vêm fazer comida. Imagina, tem dia que tem mais de 20 pessoas almoçando aqui. Muito obrigado, gente. Mas muito obrigado por quem tem vindo nos ajudar. Eu queria que você desse um aplauso para esse povo maravilhoso aí. Glória a Deus. Todas as irmãs que vêm fazer comida pra gente aqui, que legal. Bom, só que nós ainda temos muita coisa para ser feita ainda. Temos ainda fechamento. Temos que segunda-feira, diga amanhã. Você já viu os banheirinhos das crianças lá em cima? É bonitinho, não é? Não é bonitinho lá? Amanhã vamos quebrar. Vai puxando a laje lá em cima, vai puxando. Aí vamos começar a quebrar para poder ampliar. Então eu quero que você esteja orando por nós aqui. Ore, mas não só ore, continue ajudando. Nós estamos na nossa campanha lá, coloca lá, ó, da construção do templo. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Todo mundo pode ajudar. Mas cada um ajuda como pode. Olha a pessoa só e diga assim: cada um ajuda como pode. Ninguém está pedindo para você sua casa, seu carro, ninguém quer isso. Mas todos nós aqui somos uma família e precisamos compartilhar as necessidades. Nós temos que fazer isso urgente agora, porque o telhado está colocado e não pode pegar vento isso aí não. E eu estou orando. Eu sei que tem gente que está orando. Quem está orando para chover aqui? Levanta a mão. Quem tem orado para chover? Levanta a mão. Pois eu estou orando contra. Irmão, todo dia eu oro e falo: Deus, não deixa chover. Manda chover para São Miguel. Manda chover para Itaquera. Para todo lugar. Mas aqui, Senhor, está tudo sem telha. Tudo arrebentado. Está tudo aberto. Se der uma chuva, vai cair água para todo lado. Eles estão colocando as calhas. Se cair água, misericórdia, vai inundar isso aqui. Então eu estou orando para não cair água. Irmão, eu não sei não, mas eu acho que depois que eles pôr a calha e a gente meter os canos, vai chover. Eu sinto isso. Porque eu tenho orado para Deus não deixar chover enquanto não concluir isso aqui. Essa é a minha oração. Me ajuda aí, por favor, para de orar para chover. Só mais uns 3 dias aí, me ajuda aí. Amém?